dia pirata, tô na caça da grana. Conto uma lot, foto dela na cama. Choco pras fora, só manda location. Duas doses no copo, na bag tem planta. Slick tá cheia, tudo que preciso. Toque do jet, ela sabe, eu sou liso. Deslizo de monza, faço poeira. Ela quer um preto que vira uma chave. Com cara de break, elas ficam me olhando. Eu não tô entendendo, não me dava nada. Uma cota passada e agora tão na bota. Várias me querendo, eu passei mal veneno. Perdi meu tempo com puto e perreco, puxando meu pé. Kank nascida, meus cria marola. Corte americano, recalque, eu tô 10. Que Deus abençoou nossa caminhada. Pra nós nunca forte, sem ligar pra nada. Tipo abracadabra, eu tô fazendo mágico. Deixa ela louca, maluca de bala. Nós pula na bala, se for pelos nossos. Baile de quebra com droga importada. Nike TN, whisky 12 anos. Pra mim, pros meus manos, na área reservada. Forte, leal e sincero. Ela topa tudo que eu quero. Ela pede tudo na loja. Ela faz de tudo pro Pix. Mina safada gostosa. Forte, leal e sincero. Ela topa tudo que eu quero. Ela pede tudo na loja. Ela faz de tudo pro Pix. Mina safada gostosa. My influência, tia pirata, tô na caça da grana. Conto uma lote, foto dela na cama. Chopo pras fora, só manda location. Duas doses no copo, na bag tem planta. Slick tá cheia, tudo que preciso. Toque do jet, ela sabe, eu sou liso. Deslizo de monza, faço poeira. Ela quer um preto que vive. My influência, tia pirata, tô na caça da grana. Conto uma lote, foto dela na cama. Chopo pras fora, só manda location. Duas doses no copo, na bag tem planta. Slick tá cheia, tudo que preciso. Toque do jet, ela sabe, eu sou liso. Deslizo de monza, faço poeira. Ela quer um preto que só mostra o meu desempenho. Sem paciência pra te provar nada. Essas rolls querem tudo que eu tenho. E os manos do elenco passam a caminhada. Sustenta que o mundo é pequeno. Hoje tá por cima, amanhã tá por baixo. O perreco hoje é o que mais tá tendo. Pra fazer buchicho com os nomes erras. Em Ziploc tá cheio de crumble. Muitas vezes mais com meus mano. Gelo no meu copo do bando. O acesso tá off, fraco, usou frisou. Slick tá cheio de crumble. Muitas vezes mais com meus mano. Gelo no meu copo do bando. O acesso tá off, fraco, usou frisou. Ok.